começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos, ouvintes do programa Vivência Espírita e também um bom dia às mães, às mulheres que são mães. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, levamos os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres, sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral, e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios, principalmente mulheres e jovens, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão, e a fé e a razão que se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia das mães no dia de hoje. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, nós estamos recebendo aqui nossa irmã Raquel. E, espera um pouquinho que meu microfone está ruim. Aí, Paulinho, tá bom agora? Microfone? Rodrigo falou que estava falhando. Vou começar tudo outra vez, esse, tá? Tá bom, disse que não precisa começar não, então vamos com esse agora. Então nós vamos agradecendo o apoio das Casas Espíritas e estamos aqui recebendo hoje a nossa irmã Raquel e o tema que ela vai bater papo aqui com a gente é Dia das Mães, também sobre Maria de Nazaré, né, sobre as mulheres em geral. Então ligue para nós, faça suas perguntas, telefone 3941-9750, 3942-9750, DDD 12, ou pode participar também das nossas mídias sociais, WhatsApp, Facebook. Bom dia a todos. Bom dia Raquel. Para Raquel não, o Rodrigo. Por quê? Para Raquel não, bom dia. Você é diretor da coordenação da Ligado? Opa! Agora sim tá funcionando o microfone. A gente fala já... tudo de novo aí, Rodrigo. Eu tenho que falar tudo de novo, não tem problema. A gente pede desculpa aí pros nossos ouvintes, que a gente tá num estúdio temporário ainda e aí algumas coisas funcionam e outras coisas não. Então, bom dia novamente aos nossos queridos ouvintes da Rádio Super Rádio Pratininga. E também já vamos mandando um bom dia pro Pool Brasil, né, que é um projeto que está agregando todas as rádios do Brasil inteiro que estão escutando a gente agora, principalmente a Rádio Espaço Espírita, que está retransmitindo a gente, a Rádio Doutrina, então a Rádio Doutrina é do Rio de Janeiro, o Espaço Espírita é lá do Sul, lá de Barra Velha, e estão transmitindo a gente agora, mandando bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa também é retransmitido, agora começamos a retransmitir pelo Spotify também. Então, se você perdeu o programa, é só entrar no Spotify, escrever Vivência Espírita, e escutar o último programa que vai estar disponível lá a partir de amanhã. Ou baixar o nosso aplicativo do Vivência e escutar a programação, as reprises que passam toda terça, quinta e sábado lá na programação do da Rádio Online Vivência Espírita. Então a gente vai sortear um CD do Momento Espírita e também um livro no final do programa para vocês que participarem. Vocês que estão no YouTube assistindo a gente, já tá, pode comentar que a gente vai lendo aqui, a participar, ou ligar aqui para nós. A gente vai comentando aqui, passando a pergunta para a Raquel. Então, vamos iniciar com a prece? Quem que vai fazer a prece, a Raquel? Bom dia, então, Raquel. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. E, em especial, as mamães, né, que estão nessa encarnação com essa condição de mãe. Vamos pedindo a proteção de Nossa Mãe Maria, que ela possa, nesse momento, acolher a todos nós, inspirar os nossos caminhos, nessa condição de educadora. Vamos pedindo a presença de seus emissários, a fim de que eles consigam dulcificar os nossos corações e nos dá a certeza de que não estamos sozinhos nesse grande educandário que é o nosso planeta Terra. Que Maria possa nos auxiliar nessa condução, nesse caminho, mas em especial naquelas mães que passam pelas provações, pelas dores, de muitas vezes não estar com o filho presente, ou daqueles filhos que as mães não estão presentes, mas estamos firmes, que sabemos que estamos no aprendizado divino. E assim, nós rogamos que sejamos como Maria, quando diz: Senhor, faça-se em nós, em mim, a sua serva, e que seja feita a vossa vontade, Pai amado. Nesse momento, nós sentimos que somos partes desse grande mundo, desse grande universo, filhos de um mesmo Pai. Amor infinito que nos envolve e nos faz seres únicos de amor e luz. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será As Mães na Visão Espírita. E nós estamos aqui com a nossa querida companheira e amiga de doutrina, Raquel Armelin, que é lá do Centro Espírita Anjos Mael, que é diretora da coordenação da Aliança Espírita Evangélica e da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Depois você fala para a gente o que é a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, viu, Raquel? Para que as pessoas saibam o que significa isso. Mas um bom dia, novamente, né? Bom dia. Nós estamos aqui para ver as mães, para homenagear as mães na visão espírita e na visão do mundo, né? Exatamente. E o que é ser mãe, Raquel? Você que é mãe. Olha, ser mãe é um aprendizado. A gente não nasce mãe, a gente não, né, não tem bula, não tem manual de instrução. A gente, eu entendo que a gente nasce uma mãe quando nasce um filho. E eu fui aprendendo, estou aprendendo a ser mãe de acordo com o que eu vou vivenciando a criação do meu filho, né? Outro dia eu até estava comentando com uma amiga que adotou, né? Uma prima que adotou. E eu perguntei para ela, falei, nossa, como é que nasce uma mãe para uma mãe que adotou? E porque eu senti que a mãe nasceu em mim quando eu vi o meu filho pela primeira vez, que ele colocou o olhinho, assim, o médico colocou ele em cima do meu peito e eu vi aquele olhinho brilhante olhando para mim. Nesse momento, eu senti que nascia a responsabilidade de uma mãe nesse momento. Se bem que durante a própria gestação, né, o sentimento já foi aflorando, né, a responsabilidade foi aflorando, mas nesse momento foi que a responsabilidade bateu forte em mim. E quando eu fiz essa pergunta para essa minha prima, né, que havia adotado, ela disse que o filho dela nasceu no momento que ela segurou nos braços e viu ali que a responsabilidade havia acontecido, né? Então, dependendo para a mãe, né? Para as mães em geral, o sentimento acontece quando a gente sente aquele amor incondicional. Eu costumo até dizer nas minhas palestras que o amor de mãe é aquele amor de Jesus, incondicional, irrestrito, que aceita o filho do jeito que ele é. E podemos resumir esse amor de Jesus como amor de mãe? Então, Rui, eu também ouvi dizer muito isso. É um amor próximo ao amor de Jesus. Eu acho que é o amor mais próximo ao amor de Jesus. Mas ainda não é o amor de Jesus, sabe? Ah, sim. É porque... Não, essa dúvida que... Exatamente. Mas, assim, porque eu penso, é o mais próximo, sim. Porque a gente ama, sim, incondicionalmente o filho. Mas, assim, a gente nem sempre aceita a condição que o filho está naquele momento. A gente quer que o filho tenha a condição que a gente quer que ele tenha naquele momento. Diferente de Jesus, né? Que aceita a nossa condição do jeito que somos. Mas de verdade é sim. É um amor incondicional, né? A gente ama infinitamente. A gente tem uma capacidade de perdoar bem maior que a gente não tem com os outros seres que convivem ao nosso lado, né? Eu digo isso às vezes com o marido, com primos, com irmão. Agora, com o filho, a gente perdoa com mais facilidade. Eu até brinco também, às vezes, dizendo que existe ex-marido, ex-sogra, ex-companheira, mas ex-filho, eu nunca vi dizer ninguém falar, olha, esse é meu ex-filho. Exatamente, não existe. E o costume também brincar dizendo que filho é para sempre, né? É para sempre mesmo, é para as outras encarnações também, viu? Porque eu acho que esse é um amor que a gente aprende a desenvolver, né? A gente cultiva dentro da gente, e a espiritualidade é muito sábia, né? Porque quando ela coloca um espírito sob a nossa tutela, né? É para a gente desenvolver o amor mais profundo mesmo. Mais profundo, que é o amor de mãe pelo um filho, né? E é muito bonito esse amor, né? Quer dizer, a gente sente o amor de mãe, mas infelizmente a gente vê que a recíproca muitas vezes não é verdadeira, né? Exatamente. Quer dizer, tem uma mãe que cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe velhinha, né? Exatamente isso. E até a gente pode ver isso até no capítulo, se não me falha a memória, 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que no item 9, ele fala justamente isso da ingratidão dos filhos, né? Que muitas vezes a gente cuida, né? Trata com tanto amor daquela educação, né? Esmerada, mas a gente não colhe os frutos dessa educação, né? Mas isso é muito relativo também, exatamente, né? Porque a gente, é o aprendizado. Eu também costumo dizer que nós não sabemos que filho que vai exatamente chegar. Você sabia que como é que seria seu filho antes de nascer? Não sabia. Graças a Deus não sabíamos, né? Mas lá mesmo diz, né? Passa as orientações que somos responsáveis pela educação, pela criação e pela condução desse espírito que chega até a gente, né? E eu acho que esse que é a riqueza do grande aprendizado, a gente aceitar isso, como Maria diz, né? Faça-se em mim, sua serva, né? É isso. Jorge, vamos abrir o nosso microfone para aqueles que quiserem homenagear a mãe, saudar a mãe, mandar alguma mensagem para a mãe? Pode, claro. Se alguém quiser passar alguma mensagem, rapidinho, né? Tem que ser rápido. Vamos no lugar da Raquel aqui. É? Senão o pessoal toma o lugar da Raquel. É por isso que nós não tá abrimos. Tá funcionando agora o microfone aí, né, Paulo? Legal. É por isso que nós não abrimos o microfone por causa disso, né? Uhum. Porque tem gente que quer contar uma história aqui no microfone, né? E não dá. Mas né? Pode ligar aí para passar uma mensagem para a mãe. Qual o telefone tá funcionando, Paulinho? Pra gente saber? Porque aqui a gente tem que saber qual microfone está funcionando. 12, vamos saber qual. É o telefone 12-3941-9750. Que é o isso. Telefone que está funcionando. O 3942 não. Não, 3942 não. São 3941-9750. E aproveitando também, eu queria antes de tudo mandar um beijo para minha mãe, Maria Ângela, que deve estar ouvindo lá, minha avó, Maria Paixão, que também está ouvindo. Aí foi falar a família inteira, né? Mas principalmente a minha esposa, Camila, que é mãe do meu filho agora. A mãe é o primeiro dia das mães dela também, ele está com 6 meses. Inclusive, ela entrou aqui e mandou um bom dia a todos. Eu e o Francisco estamos aqui ouvindo. Eles não vieram porque ela está indo na casa da mãe dela também, mandando um abraço para a Ana, que é a minha sogra também, é uma segunda mãe, né, que está ouvindo a gente também lá do programa Vence Espírito, lá da casa dela, que está fazendo um almoço, né, e vai fechar a rua, né? Que nem o Jorge fala. Uhum. E vai fechar a rua e a Camila vai lá ajudar ela a preparar o almoço. E o que entrou aqui foi o Paulo Quintanilha, também mandando um grande beijo a todas as mães, mandando bom dia. O José do Espírito Santo, lá de Santos, mandando bom dia a todos do programa, especialmente a todas as mães. A Maria Amélia, mandando bom dia a todos e um feliz dia das mães, a todas as mães. Minha mãe entrou aqui falando nela, ó, mandando bom dia, domingo, feliz dia das mães. Um forte abraço aos vivencianos e quero agradecer ao Rodrigo por ter me escolhido para ser sua mãe. Olha só, meus filhos e netos são minha alegria. Obrigado. E o Aécio também entrou aqui, manda um bom dia ao Rui, o Jorge, Rodrigo, entrevistado a semana, todas as mães guerreiras. Forte abraço a todos. E só para concluir aqui também, quem entrou aqui e já mandou mensagem para a gente no WhatsApp do programa do Vivência Espírita foi o Antônio Bessa, mandando um bom dia. A Fernanda, e parabéns também para todas as mães. A Fernanda lá da casa da Marcela, ela entrou aqui, mandando um bom dia, um abraço especial para minha mãezinha Doli e para todas as mães. E a Doli também escuta a gente também, sempre compartilha, participa. O Marcelo Spring, que esteve com a gente aqui alguns programas atrás, com o Bira, manda bom dia a todos, parabéns a todas as mães. E a Dora, esposa do Jorge, enfim, participando, ela sempre escuta, eu encho o saco dela para ela participar. Manda um bom dia e um feliz dia das mães para as minhas filhas e para as filhas do coração e para todas as mãezinhas encarnadas, desencarnadas, muita luz. É que ela está lá em Brasópolis hoje, ela não está aqui em São José, não. Paraisópolis. Ela está em Brasópolis. Do lado de Paraisópolis, então. Feliz dia das mães para ela também, nós estamos esperando ela aí mais tarde. Né? Ela foi para lá que ela tinha um compromisso, então está lá hoje. Que legal. E está nos ouvindo, né? Legal, e quem entrar e participar, mandando aí um recado para a mãe, pode ligar aqui também, a gente coloca ao vivo, dá para colocar ao vivo, né, Paulinho? E a gente coloca o pessoal ao vivo para mandar um recado para sua mãe. É só ligar no telefone, então, 12-3941-9750, né? Então, ligar nesse número. Ou deixa aqui o recado no YouTube, no WhatsApp, a gente vai lendo aqui durante o programa. São 8 horas e 17 minutos e hoje é o Dia das Mães. Eu tenho aqui uma mensagem. Bom, isso aqui depois a gente faz a pergunta para. É uma pergunta, né? A gente faz uma pergunta para a Raquel. Mas continuando aqui com o nosso programa, né, Jorge? A mãe teve alguma coisa boa que você guarda até hoje? Quem? A sua mãe? Eu? Todas duas. Eu tive duas. As duas mães, né? O Jorge, ele é agraciado com duas mães. Uhum. Tudo de bom, sempre tudo de bom. Não tem o que pontear, né? Não dá pra pontear, não dá pra dizer que foi isso ou foi aquilo. Pra mim foi o geral. Eu acho que é isso que a gente tem que. Acho que a gente tem que tirar como lição, no geral, né? Ontem eu tava fazendo. Ontem eu fiz uma evangelho musical lá na AME, ontem à noite, sobre mães, né? Falando sobre as mães. Era aniversário do pessoal lá do sábado, lá da AME, do grupo do sábado, e eles pediram para fazer uma palestra, e eu fui lá e escolhi o tema mães. E aí tem uma passagem que a gente fala sobre como minha mãe era má, né? Minha mãe era muito má, era muito ruim minha mãe, assim, comigo. Qual delas? A daqui, né? A que me criou o tempo todo, né? Eu posso até falar um pedacinho porque que ela era má, né? Porque minha mãe era má, porque ela sempre perguntava onde é que eu ia, com quem que eu ia, o que que eu ia fazer e que hora que eu ia voltar. Ela era ruim pra caramba nesse ponto. Nossa. Né? sempre me alertou sobre as más companhias. E outra coisa, quando mãe, aviso para todos os jovens que estão nos cuidando, quando mãe fala que quem está andando com a gente é má companhia, pode acreditar que é mesmo. Porque o sexto sentido dela não tem quem consiga enganar, né? A intuição dela. A minha mãe era tão ruim que um dia eu peguei umas balas lá num armazém. E ela me pegou na orelha e fez lá eu ir no armazém e dizer pro cara, pro dono do armazém, que eu tinha roubado as balas e levando o dinheiro para pagar, né? Então ela tomava atitude mesmo. E você tinha roubado a bala? Não, tinha pegado só. Né? Na minha cabeça não era roubar. Mas ela me ensinou o que era roubar já quando era pequena, né? Então são coisas assim. Ela fazia a gente assumir responsabilidade, mesmo que essa responsabilidade doesse no coração dela. Minha mãe era ruim pra caramba. Né? Então, quando a gente hoje vê os filhos da gente, quando a gente vê os netos, quando pergunta se minha mãe era má, eu falei, ela era muito má, né? Porque enquanto as outras crianças bebia refrigerante e comia batata frita e sorvete na hora do almoço, eu tinha que comer arroz, feijão, legumes, essas coisas tudo, nossa, né? Que era má, não, mesmo. Nossa senhora, era maldade total. Né? E por isso até é forte, era obrigado, saudável até hoje, né? Era obrigado a sentar na mesa para comer isso. Junto com todo mundo, não podia ver televisão. Já pensou uma pessoa pior do que essa? E nem comer fora de horário, né? O pai come numa hora, a mãe na outra. Fora os trabalhos cruéis que ele me colocava para fazer, né? Tinha que lavar louça, aprender a fazer comida, aprender a cozinhar, aspirar o pó da casa. Já pensou fazendo isso com a criança? Que maldade, danada. Maldade. Não é mesmo? A gente pensa assim, eu acho que minha mãe, ela dormia pensando, o que eu vou fazer para ele amanhã? Ela assim, né? Ela insistia sempre, para sempre dizer a verdade, nunca fale mentira, sempre fala a verdade. Sempre fala a verdade, não podia, era proibido falar mentira, né? Dirigir carro então só com 18 anos, nada de dirigir carro antes, né? Agora, por culpa dela, ela foi culpada demais, né? Eu perdi muitas experiências na adolescência, por exemplo, eu nunca tive envolvido com roubo, ou com vandalismo, ou com violação de propriedade, nunca fui preso, tudo por culpa dela. Ela foi culpada demais por causa disso, né? Foi tudo culpa dela. Agora que eu sou adulto, me acho honesto, educado, estou fazendo o possível para ser também um pai mau, como minha mãe foi má também, com meus filhos. Fiz tudo, porque hoje meus filhos são adultos já também. E eu tento passar isso, e eu vejo que eles são meio mal também com os filhos deles, né? Também, assim, nesse sentido. Aprender alguma coisa assim. Penso que se tivesse mais mães más no mundo, a gente estava melhor. Então, que a gente reclama de tudo. A gente reclama da política, a gente reclama do governo, a gente reclama que a sociedade não está boa, a gente reclama que as ruas não estão boas, e a gente esquece de reclamar da casa da gente. Porque se a casa da gente for boa, todo o resto vai ser boa. Se a casa for educada, você tem educação. No mundo todo. É. Então começa tudo por aí. Tá faltando mais mães, mas... E a Raquel, tem a mãe ruim também, como o Jorge falou? Nossa, e como tive, viu? A minha mãe já desencarnou, tem 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano. Mas assim, é muito, muito má. Tipo assim, escuta... 10 horas da noite você tem que estar em casa. O horário de entrar é 10 horas da noite, entendeu? Imagina, era o horário que tudo estava começando a acontecer, eu tinha que já estar de volta para casa, né? E você contando da sua experiência da bala, né? Eu tive uma parecida também, né? Eu fui num bar perto de casa e disse, só que eu não roubei, tá? Eu disse que era meu aniversário e que ele tinha que dar esse presente para mim. Então, eu cheguei lá... Estava criando um estelionatário. Né? Eu cheguei lá e falei assim, olha, hoje é meu aniversário e eu vim aqui, pego... E fui entrando e pegando... Era bombom Sonho de Valsa, eu tinha loucura por Sonho de Valsa. E fui pegando esse bombom e levando embora. Quando eu cheguei em casa com o bombom, você acredita que ela perguntou o que que era, da onde que eu tinha ganhado esse bombom? Eu falei, eu ganhei. Mas ganhou de quem? Por que que você ganhou esse bombom? E ela não acreditou que eu tinha ganhado por livre, assim, né, vontade da pessoa que me deu. E ela fez eu voltar e perguntar para a pessoa junto comigo. Olha, eu acho que foi assim, a pior e a melhor experiência de vergonha que eu tive na vida foi essa com ela, viu? Que maldade. Cara. Mas não levou nem uns tapinhas, nada? Olha, a gente apanhava assim, e era de chinelo, né? E que mira que tinha aquela havaiana, né? Mas viu, Jorge? Tem um rapaz aí que tá falando que nunca viu o rapaz aí, um cara que colocou uma frase, não, uma mensagem bem humorada aí, ele é caipirão, né? É. E ele coloca, pessoa que tem a melhor mira no mundo é a mãe, porque ela pega o chinelo, acerta com uns 8 quilômetros de distância e ela acerta a gente. E quando se falava em tatuagem, né? É isso mesmo, né? A melhor tatuagem era as costas do chinelo na perna, né? Essa tatuagem. E comentar aqui também que o Aécio entrou aqui e fez uma pergunta para a Raquel. Ele perguntou assim, a gente estava comentando, é sobre o assunto que a gente já estava comentando antes. Qual seria o motivo da indiferença maternal por parte de muitos filhos de hoje em dia? A tecnologia de ponta que vem distanciando corações amados ou a ausência das mães dos lares que tirou deles essa essência mais que sentimental divina? É uma pergunta, assim, capciosa, né? Mas eu acredito no seguinte, né? O que falta hoje em dia, realmente, é o olhar nos olhos, né? A gente conviver de perto com os nossos familiares. É isso que está faltando hoje. Então, esse distanciamento acontece, muitas vezes, por nossa culpa mesmo, né? A gente chega em casa, senta em família, o que que você vê? WhatsApp na mesa. Muitas vezes a gente chama o filho para vir almoçar pelo WhatsApp, né? O filho está dentro de casa, num cômodo do lado, e você utiliza, né, aquele aparelhinho. Isso se torna praticamente um vício na nossa vida. E eu acho que essa distância, sim, a tecnologia, quando ela não é bem utilizada, ela acaba separando corações. Hoje falta mais abraços, falta mais puxões de orelha, falta mais olho no olho. Então, isso que eu acho que distancia as famílias, distanciam os filhos, os pais. Hoje você senta para comer com a televisão ligada, como o Jorge mesmo colocou. Às vezes, a própria família transfere para a televisão, transfere para a escola a responsabilidade que a espiritualidade deu a nós. A condução desses espíritos é nossa. Eu falo enquanto mãe aqui, mas enquanto pais. Meu marido é muito presente na educação do nosso filho. Então, é isso que é importante, a gente se voltar para os contatos, né, para a parte estar presente. E sentimento, porque estar presente também, muitas vezes, não é a gente estar lado a lado, porque dentro de uma mesa, às vezes a gente está sentado do lado ali da pessoa, fisicamente falando. Mas e emocionalmente falando? E o nosso pensamento está ali junto? Né? A gente vive num mundo, né, hoje, que tudo nos tira do nosso foco. A gente não vive o momento presente. Né? Ou a gente está lá atrás, pensando nas coisas ruins que nos aconteceram, vivendo das dores que a gente vivenciou ontem, ou então a gente está lá na frente, né? Vivendo ansiedade, vivendo o que ainda vai acontecer, e a gente esquece do melhor momento, que é o agora. Né? A gente está em família, esse momento que a gente está aqui agora juntos, talvez ele não se repita mais em nenhum outro momento, mas nós estamos aqui, a gente tem que vivenciar isso agora. E é isso que eu acho que falta hoje em dia, né? A gente conseguir estar presente de verdade aonde quer que a gente esteja. Raquel, eu posso dizer que na minha família a gente era muito pobrezinho, mas até às vezes meu pai, minha mãe, fritava um ovo e repartia em quatro, porque era eu, meu pai, mais o meu irmão, eram só quatro. Depois apareceram mais três irmãozinhos. Mas a gente vê que sentava, perguntava como é que foi o dia, como é que foi na escola, e a gente comia tudo juntinho ali, né? E a gente vê, inclusive, o pessoal quando fala da chinelada, da cintada, dos tapas, se não fosse isso daí, eu não sei quem eu seria, viu? Porque eu era terrível quando era garoto. E era muito, muito peralta, muito bagunceiro, muito... E todo dia eu fazia uma alteração, como diz no exército, né? Uma alteração, quer dizer, e minha mãe sempre me dava uma chinelada. Meu pai, eu nunca recebi um tapa. Mas eu sempre falo para as pessoas que eu preferia levar uma chinelada da minha mãe do que uma bronca do meu pai, né? Exatamente. Então, eu não sei, se hoje estão sendo criados os filhos de uma maneira errada, e parece que os filhos não têm respeito para os pais, não estão nem aí, né? Não sei. Está muito diferente esse nosso mundo. Será que é isso mesmo, essa modernidade? Então, é essa maneira de criar, né? Tudo é aquilo que Paulo nos diz, né? Tudo posso, porém nem tudo me é lícito, né? Então, eu acho que isso acontece. Eu acho que é isso que anda acontecendo, né? Os pais, em geral, né? Eles estão se esquecendo da sua própria responsabilidade na condução dos filhos. Eles estão terceirizando isso, né, para as escolas, para a televisão, mas não estão assumindo a parte que lhes cabe, né? A minha mãe sempre foi muito presente. A minha mãe, meus pais se separaram cedo, eu tinha 8 anos de idade, eu e mais um irmão, e ela assumiu a condição de pai e mãe e teve que trabalhar muito. Ela ainda é enfermeira e trabalhava em 2 hospitais, e assim, fisicamente, ela não estava ali presente conosco, mas a condição dela de nos educar era incrível. Quando ela estava em casa, o respeito que nós tínhamos ali por ela era tamanho que no Dia das Mães, quando ela estava trabalhando, nós ficávamos em casa, mesmo sabendo que ela estava, quando ela não estava trabalhando, que ela estava dormindo, nós ficávamos em casa ali com ela para que ela sentisse a nossa presença, muitas vezes dormindo. E é isso que eu sinto que falta hoje, sabe? Esse comprometimento de amor, de fraternidade, de estarmos juntos. Outra coisa que a gente vai deixar claro, né? Que a gente, como cada um aqui é de uma geração diferente, primeiro o Rui, depois eu, depois a Raquel. E a gente estava falando até que apanhava, nós não estamos fazendo apologia aqui para pai e mãe, para bater em criança, não, né? Não. Só para as pessoas verem isso. E nem estamos querendo que isso volte também, não é isso. É a mesma coisa você falar de Jesus e de Moisés, né? Um era rigoroso demais, o outro veio falando de amor, veio falando de paz. Agora, as crianças ganharam esse presente que nós não tivemos, que a gente apanhava. Para consertar, a gente apanhava, né? Para consertar a gente apanhava. Aí os outros não precisaram mais apanhar. Só que parece que os pais não se prepararam para isso. Tipo assim, eu não preciso mais bater no meu filho. Aí porque não precisa mais bater, aí também não faz nada. Entendeu? Aí não tem mais limite, não sabe dizer não. Não tem as crianças não aprendem a ser rejeitadas. A gente tem que aprender a ser rejeitado. Por que tem tanto suicídio que a gente vê aí? Ninguém aceita mais rejeição. Qualquer rapazinho aí que perde a namorada quer se matar. Ou a namorada perde o namorado quer se matar. Então, o que acontece? Não aprenderam, talvez assim, ganhar. Todo mundo ganhou um presente, né? Da própria natureza, da evolução. Não precisa mais se agir desse jeito. Tá errado agir desse jeito. Agora, o que eu tenho que fazer para superar essas, para ser mais inteligente? Então, os filhos ganharam esse presente, mas os pais têm que se educar mais também, aprender a lidar com isso. E parece que não sabe lidar. Quer dizer, só era legal na época que tinha que você era rigoroso, era fazer. Não era legal nada a gente apanhar, não era legal nada, mas eles não tinham outro tipo de educação para a gente. Eles não tinham outro jeito de resolver os problemas, não tinha conversa. Não tinha diálogo, né? Firmeza. Nós somos da época que o pai falava, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e acabou. Por que não pode fazer? Não pode fazer isso porque não pode, não tem justificativa. Acabou, não tem conversa. Agora, hoje não. Hoje você tem que falar assim, faça o que eu faço. Meu filho vai fazer exatamente o que você faz. Então, os pais e as mães não estão aprendendo a lidar com isso. Então, é o que acontece. Não precisa bater, não precisa nada disso. Mas tem que ter mais inteligência, tem que ter mais psicologia. Mas, às vezes, a própria psicologia enrola a cabeça de todo mundo, né? Eu acho assim que precisa de diálogo, sabe? Diálogo, mas não é um diálogo... É um diálogo firme, porque a gente... hoje a gente não bate nos filhos, mas a gente tem que ter a firmeza no falar, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E não é muito importante dizer não na educação, né? Mas nós passamos uma geração quase todinha sendo proibido de falar não. Não sei se vocês lembram disso, né? Lembro. Então, quando os meus filhos, quando o Jorge Augusto, meu filho mais velho, já tem 38 anos. Quando ele nasceu, a geração era de não bater, mas não podia falar não também. Você não deve dizer não pro seu filho, que você vai deixar ele traumatizado. Eu falei, coitado, isso aí vai crescer traumatizado. Vai ser traumatizado o resto da vida, porque ele escutou tanto não, e todo mundo escutou tanto não. Agora, depois que ele já estava aí pai de família, a psicologia vem dizendo isso, né? Olha, você tem que dar limite, você tem que falar não, você tem que falar não. Eu falei, puta, então eu estava errado, mas estava certo, né? Porque quem foi no achar que não podia dizer não, criou um monte de gente aí diferente. Porque tem adolescente, tem crianças que você resolve o problema delas com qualquer palavrinha, com qualquer coisa, elas não precisam de nada. É. A gente tem filho em casa, a gente sabe disso. Tem uns que não precisa de nada. Você chega vai ali, sozinho. Sozinho ele vai embora. Agora tem outros que, se você não for desse jeito rigoroso, você perde. É, eu posso dizer que eu tive exemplo em casa, né? Meu filho Dodô, que faleceu, esse, você falava para ele, enfia o dedo na tomada que você vai levar um choque, ele ia lá e enfiava o dedo na tomada para ver se dava choque mesmo. E depois ele levou um choque violento que depois não colocava nem a tomada, não colocava nada na tomada de medo, né? Então tem essas coisas que acontecem. O outro não, o outro meu mais velho é aquele que sozinho, como o Jorge está dizendo, sozinho ele sabe o que é o certo e o que é errado. Agora tem outros que às vezes nós temos que dar uma torcida, né? Que diz que só torce o pepino quando ele é novo, né? Então a gente vê que tem uma série de coisas que nós precisamos aprender ainda, né? E aí que vem as comparações, né? Justamente com o que vocês colocaram. Às vezes eu só tenho um filho, não sofro esse tipo de comparação. Mas eu escuto muitas mães dizendo assim, o meu filho fala que eu gosto mais de um que de outro, né? Que eu protejo mais um que o outro. E na realidade não é isso, é justamente o que vocês colocaram, né? Que é essa necessidade que aquele filho... Tem filho que vai sozinho. E esse filho que vai sozinho, você só dá o suporte para ele, não é verdade? Essa famosa parábola do filho pródigo, né? Isso, exatamente isso. Agora, aquele que precisa de mais cuidados, aquele que precisa, né, que leva o choque e que, né, põe o dedo na tomada e que leva o choque, é aquele que você vai ter que estar mais perto, porque ele vai precisar mais da sua presença para que você cumpra a sua missão. E você sabe que ele precisa de muito mais amor. Sim. É porque a gente sente que é um espírito que já veio. A doutrina espírita nos explica muito bem isso. Nós não somos donos dos nossos filhos. Não, né? Somos. Eles são independentes. Então aí é que entra a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, né? Vamos para o nosso intervalo comercial. Agora nós vamos para o intervalo comercial colocar uma música muito legal do Manuca Almeida e do Alexandre Leão. Que chama-se Mãe, Mar de Amor. Mas, só para lembrar, né? Que essa música ela diz mais ou menos o seguinte, que antes de nós sermos quem somos, antes de nós sermos esse ser aqui, nós tivemos que ter uma mãe vendo por nós, né? Se a gente lembrar, quando a gente estava no útero, ela que via por nós, ela que usava os nossos olhos, ela que nos guiava, e desde ali a gente já começou a seguir algum tipo de caminho. Então, olha a importância da ligação do filho com a mãe, né? Nesse ninho, que é o útero. É que a partir dali, a gente já começa a aprender alguma coisa. Então, é muito difícil também, se a gente for imaginar, ser mãe. Muito difícil. Porque ser mãe, que eu digo no sentido de até levar uma gravidez adiante, que é difícil, a mulher muda totalmente, né? Se a gente for ver, a mulher, ela fica barriguda, né? Os seios crescem. O rosto incha, as pernas incha, dá estria, dá todas essas coisas. Quer dizer, a partir da hora que ela fica grávida, ela já começa a dar a vida dela por aquilo ali. A mulher, não existe gente mais vaidosa no mundo do que a mulher, eu acho, né? Na minha opinião, não no sentido, não no sentido pejorativo. Estou falando no sentido de mulher a si mesma e acho legal. E ela vai perdendo, quando ela fica grávida, é uma coisa que ela começa a perder a vaidade já, porque ela vai se transformar. E a gente não vomita, não todas passa essas mal, coisas, passa vai... mal o tempo todo, né? E o que que acontece? A gente tem que dar valor para isso, porque se nós estamos aqui hoje, todos nós, independente de ser homem ou mulher, É porque ela não abortou a gente, porque ela podia ter abortado também, né? E a gente não estava aqui hoje para isso. Essa música chama-se Mar de Amor. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. E hoje é o Dia das Mães. Um grande abraço para as mães. E nós estamos aqui falando sobre a mãe na visão espírita com a nossa querida amiga, irmã de doutrina, Raquel Armelin, que é lá do Centro Espírita Anjos Mael e diretora da coordenação da FDJ, que depois nós vamos falar o que, que significa essa FDJ, né? Mas, Raquel, então, o que, que você poderia... Aqui tem uma pergunta, Célia. Por que tem mulheres que não conseguem passar nessa vida, não conseguem ser mãe? Isso está relacionado no passado de outras vidas? Cada caso é um caso, né? Cada história é uma história. Mas todos nós temos uma missão de vida que a gente já, né, já traz, um aprendizado que a gente já traz. E muitas vezes não fazem parte do aprendizado, né, dessa encarnação que nós estamos, ou ser mãe. Mas isso não nos impede de desenvolver esse amor materno. Porque a gente tem sobrinhos, a gente tem amigos, e a gente consegue também desenvolver, não através dos nossos próprios filhos, mas através dos sobrinhos, através dos filhos dos nossos amigos, e a gente consegue também desenvolver um pouquinho desse amor. Mas faz parte de cada missão, né? Faz parte de cada aprendizado isso. Eu estive vendo aquele filme do Steve Jobs, e ele Nossa, eu não aceitava ter sido adotado, né? E eu não aceitava também que a primeira pessoa que adotou levou ele de volta. E olha, ele foi um gênio, né? E depois ele também rejeitou a filha que ele tinha, né? Então a gente vê que como essa coisa de pai, de mãe, vem muito do espírito, né? Vem, é uma responsabilidade muito grande, sabe, Rui? Porque quando chega um filho, né, sob a nossa tutela, a gente já disse isso, eles não vêm com um manual de instrução. Não. Né? Mas a nossa responsabilidade tem que ser tamanha, principalmente na condução espiritual dessa criança. E eu digo isso assim com muita veemência, porque o meu filho, ele veio... rebelde. Ele com 3, 4 anos de idade, ele era rebelde mesmo. Ele não queria ir para a evangelização infantil de forma alguma. Eu lembro que a primeira vez que eu levei ele na evangelização infantil, na época, primeiro eu levei ele na qual, depois eu levei no Anjo Ismael. Ele entrava embaixo da mesa ali do Anjo Ismael, da mesa onde as tias estavam ali dando aula, botava as duas mãozinhas no ouvido e gritava assim, diabo, diabo. Eu brinco e falo assim, ainda bem que a gente estava na casa espírita, né? Que ninguém tem medo, né? Do diabo. Do diabo, porque se ele tivesse em outro lugar, ele já tinha sido expulso, sei lá o quê, né? Então, ele foi um espírito bem resistente a evangelização infantil, né? Muito resistente mesmo, mas eu fui firme com ele, e isso é uma responsabilidade que, assim, que eu acho que todos nós temos que ter, conduzir os nossos filhos numa busca de Deus, e isso tem que ser feito enquanto eles são crianças mesmo, porque é aí que o espírito está maleável para que a gente imprima esse conhecimento neles. É a semente, né? A semente, exatamente. E ele foi bem resistente, ele foi até a mocidade, depois hoje ele não está em nenhuma casa, não está em nenhum meio religioso. Mas é assim, Rui, um amigo está com um problema, ele liga para mim, mãe, eu tô com um amigo meu que está com um problema, que dia que tem passe lá no Anjo Ismael? Então, é isso que eu digo. Por isso, essa é a nossa responsabilidade, mostrar os caminhos. A gente não sabe quando eles vão precisar, mas quando eles precisarem, eles sabem aonde tem que recorrer. E nós, como pais, temos que estar sempre de prontidão para isso, né? E não tem idade, viu? Não tem idade. O interessante é que a gente vê, eu estou com um filho que tem 49 anos e o Dodô estaria com 47 anos. A gente vê que para a gente, para mim, para minha esposa, eles são os filhos, parece que não cresceram, né? Parece que são sempre aquelas pessoas, aquelas crianças, né? Que no fundo não são mais crianças. Eu tinha raiva da minha mãe porque ela me chamava de Ruizinho, né? Então, Ruizinho. Mas, poxa, mãe, mas já tô adulto, tô velho, você me chama de... Por que você não chama os outros de com diminutivo, né? Mas fala, mas eu não sei, eu gosto de chamar você de Ruizinho. Fala, tudo bem, então chama de Ruizinho. E o meu filho até hoje é papai e mamãe, né? Eu tenho o meu neto que dá a risada de ver ele, ô papai, ô mamãe. Fala, poxa, não é gostoso. Meu neto, né? Não é. Mas o meu neto já é moderno, é você, ele não fala senhor nem nada, né? É você. Mas o meu filho até hoje é papai e mamãe, né? Interessante. Uma das coisas que eu sinto falta é justamente disso. Eu não ensinei o meu filho, mas eu sinto falta disso. É da gente tomar a bênção. Uhum. Eu acho que eu abençoo, né? Mas ele não toma a bênção, né? Mas não toma porque eu não ensinei. Sim. E eu acho que isso é muito importante e eu acho que a gente devia resgatar isso, né? Da gente pedir bênção para os pais e a gente abençoar os filhos da gente, independente deles pedirem ou não. Ah, sim, mas eu tenho um... O senhor Amaro, que era um grande amigo, me ensinou muito no espiritismo. Ele falava, Rui, nós precisamos falar para essas mães para não ficar a noite inteira acordada, sabe, querendo saber onde o filho está, como é que vai chegar. Não, ele tem, as mães têm que, quando o filho fala, mãe, até logo, fala, vai com Deus, e pensamento positivo. Não aquela mãe, toma cuidado, que você vai se machucar, que você vai ser assaltado, que você vai ser preso. Vai... Quer dizer, então ele sempre falava, quando a mãe tem uma força de pensamento que é enorme, então não fale bobeira para o filho, fala, vai com Deus, e ela fica e pensando só em coisas boas que podem ocorrer, né? Isso, olha, no dia que aparecer uma dessas, você fala para nós. Isso okay, mesmo. Uma mãe desse jeito. Essa pessoa que passou a receita para você no dia que tiver. Não é só a mãe, não. É pai também. Não é, sim, só a mãe, não. É, a preocupação, não adianta. E outra coisa, é mais um... É uma, aquela hora nós falamos aqui, quando a mãe fala que você tomar cuidado com a companhia, preste atenção que você está andando com alguma tranqueira. E quando ela manda tomar cuidado, é tudo intuição. Pode prestar atenção. Às vezes a gente fala assim, premonição não é mediunidade? Premonição é mediunidade. E a gente não deve falar, olha, você vai bater o carro, ó, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas quando a gente tem uma premonição, a gente deve falar, rapaz, dirige com cuidado, come cuidado aí, faz essas coisas. Então, a mãe, ela tem todos esse tipo de intuição, coisas que podem acontecer, usa a experiência. E eu acho assim, se os filhos prestarem atenção nisso, eles vão seguir a risca. Tipo assim, olha, cuidado no dirigir, não bebe muito, porque se você beber muito, o pessoal pode roubar seu celular. Então pode acontecer todas essas coisas aí, entendeu? Isso, você tá... Não, nada disso. Pode acontecer, entendeu? Aí às vezes perde o celular porque bebeu. Não foi por causa do... Não foi por causa de... E a mãe às vezes avisou a pessoa quando saiu de casa. E ele não prestou atenção. Cuidado, não vai dirigir. Não... Cuidado aí, tem olha, blitz. Não sai de noite, de madrugada, é perigoso. Aí não é para a pessoa deixar de fazer essas coisas, mas é para prestar bem atenção. E que se ela estiver ligada nessas intuições, ela talvez evite um monte de coisa, porque são conselhos de gente que tem experiência, de pessoas que sabem que essas coisas podem acontecer, né? E a mãe vai fazer isso, ela vai ficar preocupada até o filho chegar. Dificilmente ela vai dormir direito. Eu falo isso por conta própria, né? Por experiência própria, né? Não adianta. Eu tento ter bons pensamentos, né? Acredito que tenho, mas não adianta. Olha, eu só desligo completamente quando bate a chave na porta, seja a hora que for. A hora que bateu a chave na porta que eu senti, eu não vejo nem ir para a cama. Eu já apaguei completamente. Uhum. Então, eu não consigo desligar desse jeito. Mas olha, a gente aprende nesse mundo aqui que você tem que aprender a se desligar, viu? Isso, você tem que se desligar, Rui, mas olha só, desligar é o seguinte, às vezes você tem que viver e deixar viver, sim, né? É isso. Mas só que esse negócio dentro da gente não sai. Não, a gente tem essa preocupação, né? Mas não ficar sem dormir... Claro, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Você não vai se matar por causa disso, mas que a mãe... vai ficar preocupada, o sono não vai ser igual das outras noites, nem do pai vai ser igual das outras noites, sabe que o filho dele, alguma coisa, está em outro lugar. E às vezes não é nem em festa, em balada, nem nada, às vezes é em qualquer outro lugar. Mas, Jorge, você falando das mães, eu tinha bronca da minha mãe, porque toda menina que eu começava a namorar na minha cidade, ela, toma cuidado, eu ficava com a raiva, porque parecia que nenhuma delas era aquela que ela queria, né? E você sabe que ela acertou em tudo, né? Por isso que você foi arrumar uma longe de lá, levou lá, né? Arrumar lá em Jaú, né? Exatamente. Olha só, deixa eu dar um recadinho aqui da Nadir, Rodrigo, antes. Tem a pergunta hoje é, deixa um recado para sua mãe, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Deixa um recado para sua mãe. É a pergunta nossa do dia. Só dá um recadinho ali que você estará participando do sorteio de um CD do Momento Espírita, como a gente está doando todas as semanas. E hoje também tem mais um CD especial do Dia das Mães. Lá na Casa do Caminho, na livraria Casa do Caminho, o Mário Vinhas está em promoção lá com CDs de homenagem ao Dia das Mães. Então, esse de homenagem ao Dia das Mães é só para as mulheres, tá bom, Rodrigo? Você vai ser sorteado para as mulheres. Tudo bem. O outro CD, normal. O outro CD é para qualquer pessoa. Agora, um CD do Dia das Mães é para uma mulher, tá bom? Então são dois CDs hoje, um do Momento Espírita e outro CD em homenagem ao Dia das Mães, que eu não sei como que é. Só o nosso ouvinte e nosso amigo que doa esses CDs pra gente, que a gente agradece, ele renovou por mais um mês ele vai continuar doando CDs do Momento Espírita, né? Um dia ele tem que deixar eu falar o nome dele aqui. Ele fala, fala meu nome não, Jorge. Não deixa eu falar o nome. Ele pede pra não, que não precisa falar, né? E a gente fica com receio de falar e ele... parar de doar. Mas, Jorge, nós precisamos mandar um recado. Eu queria também comentar aqui, a gente está tendo alguns recados. Mas fala, Rui. Mais um recado, por favor, senão a Dadi vai brigar comigo. Ó, temos um encontro aqui de assistência espiritual, né? De assistente espiritual que acontecerá na Casa do Caminho, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa 231, Jardim Bela Vista, no dia 19. Portanto, sábado que vem, né? Sábado que vem, das 14 às 18 horas. Então, um encontro de assistência espiritual. Começa às 14 horas e vai até às 18 horas. Os assuntos são encaminhamento, recepção. Os assuntos é o quê? Vão falar sobre o quê? Sobre recepção na Casa Espírita, encaminhamento dentro da Casa Espírita, entrevistas que são feitas na Casa Espírita, passes e preleção. Esses são os assuntos que vão ser tratados nesse encontro de assistência espiritual. A inscrição é pelo WhatsApp, 12 99783 8857. 99783 8857. Eu não sei se está aí no Vivência, Rodrigo, vou passar para você colocar no Vivência, tá bom? Eu já coloco aqui, já no site do Vivência também. Então, esse encontro de assistência espiritual, que é da Aliança, tá? Da Aliança Espírita Evangélica aqui da nossa região, que vai fazer esse encontro na Casa do Caminho, sábado que vem. Pode dar o recado, Rodrigo? Legal. Voltando aqui, tem uma queda aqui, o pessoal caiu a internet aqui, oscilou, mas já restabeleceu o YouTube Live aqui. Então quem entrou aqui foi o Daniel Melo, mandando bom dia aos amigos e feliz dia das mães para minha mamãe e vovó, duas Marias. A Dolly Cassol também mandando bom dia, o Jorge Mendes mandando bom dia aos meus irmãos, pais e amor. O Eli da Silva entrou aqui e fala: bom dia, amigos vivencianos. Estou hoje em Juiz de Fora, passando o Dia das Mães com meus filhos, mas não deixo de ouvir o programa pelo aplicativo. Feliz Dia das Mães e todos nós da amiga de sempre, Eli da Silva. Legal. Eu falei né? Não, é porque Eli é unissex, né? Tem Eli homem, tem Eli mulher. É igual Darcy. Seu Darcy é Darcy, tem Darcy homem, tem Darcy mulher. Darcy Lucimar. Deus. Tem Lucimar homem, Lucimar mulher. Jorge não, Jorge é só homem. Legal, a Juliana Mendina entrou aqui também, comentou que eu quero participar. A Daniela Raimundo manda bom dia, vivencianos, feliz Dia das Mães, a minha mãezinha querida, peço a Jesus que te abençoe nesse dia especial. Então o pessoal tem entrado aqui, participado. O Pierro entrou aqui também no WhatsApp e deixou um recado aqui, ele falou, mandou um feliz Dia das Mães a todas as mães, a mamães do Vivência Espírita, beijo especial para Raquel, Pierro lá da Fraternidade Paulo de Tarso. O Silvio deixou aqui também, manda bom dia, mamães do Vivência Espírita, bora acordar e comemorar seu dia. O Silvio aqui atrás, vocês estão vendo ele aqui, ó, não sai do WhatsApp aqui, e tá mandando mensagem aqui pra gente. A Rosângela... Ele faz o nosso o correspondente externo, né? Exatamente. Uhum. Tá aqui divulgando. Isso é bom, porque aí não para de compartilhar, divulgar e mais pessoas acessam o programa. Então ele é o nosso compartilhador oficial, depois da Dolia, claro. A Rosângela Dias manda bom dia para todas as mães que têm um filho no plano espiritual, que o amamos mais com a mesma intensidade, mas com muitas saudades. E é legal isso, né, Raquel? A gente tava comentou em off aí, né, aquilo que o Chico Xavier sempre fala, né? A prece de mãe, a oração de mãe arrebenta os céus, né? Por que você acha isso? Ou ele comenta sobre isso, Chico, né? O Chico, ele tinha uma afinidade muito grande com Maria, e eu compartilho essa afinidade dele. Eu também sou muito, muito afinizada com Maria. E como mãe pede mesmo, pede com força, pede com fé, pede com convicção. Tanto que Maria, nas bodas, né, de Canaã, perdão, a Maria, foi nas bodas, né, que pediu para Jesus que havia acabado o vinho do casamento, e ela chegou para Jesus e disse: filho, faz alguma coisa. E ele, mesmo dizendo que ainda não havia chegado o momento dele, ele cumpriu as ordens da mãe, né? E fez. a transformação. A transformação do vinho naquele, da água em vinho naquele momento, né? Então Maria, ela pede e o filho obedece. É que às vezes a gente acha que quando a gente pede, não obedece do jeito que a gente quer, né? A resposta das nossas preces não vem da forma como a gente quer, como a gente espera. Mas quando a gente pede, com certeza, a resposta vem e vem dentro daquilo que a gente precisa, da forma como a gente precisa. E dentro daquilo que nós merecemos. Dentro daquilo que a gente merece, exatamente. Vamos para mais um intervalo comercial? Nós vamos colocar uma música interessante aqui de Mães também, que essa música, a gente acha uma música muito especial, porque foi a música que, essa música, o Luiz fez ela para, fez essa música para aqueles pais e mães, não, aqueles filhos que não tem, e não tem mãe, que a mãe partiu cedo para o plano espiritual, né? A Raquel podia falar alguma coisa até antes disso, né? Tem crianças que não conheceram as mães, assim. Já ou a mãe morreu no parto, ou então cedo, eles eram pequenininhos, as crianças partiram, a mãe partiu. E essa sensação, por quê? Pode ser criado pela avó, pode ser criado por uma outra mãe que o pai casou, pode ser criado por um tio, pode ser criado no orfanato, sei lá. E pode ter todo o amor do mundo, não tem problema, né? Não é isso que nós estamos discutindo. Mas aquela mãe não tem. O que a gente poderia falar para essas pessoas, Raquel? Para essas pessoas que não teve essa mãe, né? Não tem a mãe fisicamente, não é? Mas a mãe, dentro das condições dela mesmo desencarnada, ela é muito presente. Orienta esses filhos, dentro da condição de cada mãe, é claro. Mas existe a mãe maior, que eu acredito que é a Mãe Maria, que essa com certeza cuida de todos os seus filhos, principalmente aqueles que não têm a mãe fisicamente. E tem as mães também que assumem essa condição, né? Como você mesmo colocou, os avós, os tios, né? Essa figura feminina que dá o exemplo como mãe. Mas é um aprendizado... doído, mas é um aprendizado que vale a pena ser recebido com muita resignação, com muito amor e muita confiança, que a gente nunca está sozinho. E a gente não pode esquecer, nós que somos espíritas, só para dar um recadinho para todo mundo, que essas mães que partiram mais cedo, você pode ter certeza que assim que elas se restabelecem no plano espiritual, elas começam a tomar conta desses filhos também de lá, né? Haja vista aí Chico Xavier, por exemplo, né? Ele estava com 5 anos quando a mãe dele partiu e logo que ela chegou no plano espiritual, já começou a vir visitá-lo, a conversar com ele, a orientar, né? A dar sustentação para ele, que naquele sofrimento todo que ele teve como uma criança, ele teve a mãe dele também ali do lado espiritualmente para ajudá-lo. E não tenho dúvidas, né? O senhor Rodolfo, por exemplo, o senhor Rodolfo do Grupo Castelã deve estar nos ouvindo lá agora. Se não está ouvindo, dona Mali, pede para ele pôr o aparelho aí, porque às vezes ele tira o aparelho e não escuta direito, né? Então, manda ele pôr o aparelho aí para escutar bem. Porque ele também, a mãe dele, ele praticamente não conheceu. Ela era bebezinho quando a mãe dele desencarnou. E ele sempre teve essa saudade, né? Ele sempre teve essa vontade de lembrar do rosto da mãe dele. Como que era o rosto da minha mãe? Porque pela idade que o senhor Rodolfo tem, fotografia não era fácil. Então não tem foto. Então o Luiz fez uma música para ele chamada Lembrança Perdida, que é em homenagem a ele. Fez essa música para ele, mas serve para todas as pessoas que tiveram suas mães que partiram mais cedo, né? Que não tiveram condições de conviver com ela. E tem uma mensagem muito legal que eu tirei também para quando eu faço a palestra sobre mães, que é como se um filho desse estivesse falando alguma coisa para a mãe, que diz assim: mãe, sinto saudades das conversas que nós tivemos, que não tivemos, né? Dos segredos que não compartilhamos, dos conselhos que não me destes, das brigas e das pirraças que eu nunca fiz, dos castigos e do apoio que nunca conheci. Sinto falta do carinho e do aconchego. Sinto falta dos abraços nos quais não me envolvestes, do colo do qual não me puseste. Sinto falta da tua presença. Sinto falta do que não vivi, mas não fico triste. De ti recebi o melhor, o mais valioso de todos os presentes, recebi a vida. Tu me deixaste como herança o sorriso, os olhos, o sorriso, os olhos e a vontade de cantar. Sinto falta da tua falta, mas não conheço tua, pois não conheço tua presença, mas ainda guardo uma lembrança. Tu és minha mãe. E essa música chama-se Lembrança Perdida, né? Eu perdi seu sorriso, a cor dos seus cabelos, nem a luz do olhar eu consigo lembrar. Hoje, tanto tempo passou, tanta coisa mudou, e essa busca constante para mim não cessou. Mãe, eu espero um dia retomar as lembranças e recordar de você. De novo, sentir seu carinho e partilharmos um sonho, o nosso antigo caminho. Um dia eu busquei as lembranças, um registro, uma imagem, porém nada restou, tudo o tempo apagou. Hoje, apesar do vazio, das lembranças perdidas, te sinto. Mãe, eu espero um dia retomar as lembranças e recordar de você. Seu carinho e partilharmos num sonho o nosso antigo caminho. Um dia eu busquei as lembranças, um registro, uma imagem, porém nada restou, tudo o tempo apagou. Hoje, apesar do vazio, das lembranças perdidas, eu te sinto bem perto. A iluminar minha vida. Nós estamos no momento Gigavale e hoje o tema aqui é que nós vamos colocar é as profissões de minha mãe. Tá bom, Raquel? Depois você comenta. É, nós vamos colocar esse tema aqui do momento espírita para Raquel comentar depois, tá bom? As profissões de minha mãe. As profissões de minha mãe. Minha mãe foi, com certeza, a mulher que mais profissões exerceu em toda sua longa vida, sem ter sequer concluído o curso fundamental. Tudo o que ela aprendeu foi nas primeiras 4 séries que cursou em criança. Contudo, era de uma sabedoria sem par. Descobri que minha mãe era uma decoradora de grandes qualidades, à medida que eu crescia e observava que ela sempre tinha um local no melhor móvel da casa para as pequenas coisas que fazíamos na escola, meu irmão e eu. Em nossa casa, nunca faltou espaço para colocar os quadrinhos, os desenhos, os nossos ensaios de escultura em barro tosco. Tudo, tudo ganhava um espaço privilegiado. E tudo ficava lindo no lugar que ela colocava. Descobri que minha mãe era uma diplomata formada na melhor escola do mundo, nosso lar. Todas as vezes que ela resolvia os pequenos conflitos entre meu irmão e eu, fosse a disputa pela bicicleta, pela bola, pelo último bocado de torta, de forma elegantemente diplomática, ela conseguia resolver. E sempre a solução, embora pudesse não agradar aos dois, era a mais viável, correta, honesta, ponderada. Descobri que minha mãe era uma escritora de raro dom, quando eu precisava colocar no papel as ideias desencontradas de minha cabecinha infantil. Ela me fazia dizer em voz alta as minhas ideias e depois ia me auxiliando a juntar as sílabas, compor as palavras, as frases para que a redação saísse a contento. Descobri que minha mãe era enfermeira com menção honrosa toda vez que meu irmão e eu nos machucávamos. Ela lavava os joelhos ralados, as feridas abertas no roçar do arame farpado, no cair do muro, no estatelar-se no asfalto. Depois, passava o produto antisséptico e sabia exatamente quando devia usar somente um pequeno band-aid, o curativo, ou a faixa de gaze, o esparadrapo. Descobri que minha mãe cursara a mais famosa faculdade de psicologia, quando ela conseguia apenas com um olhar descobrir a arte que tínhamos acabado de aprontar, o vaso que tínhamos quebrado. E depois, na adolescência, o namoro desatado, a frustração de um passeio que não dera certo, um desentendimento na escola. Era uma analista perfeita. Sabia sentar-se e ouvir, ouvir e ouvir. Depois buscava nos conduzir para um estado de espírito melhor, propondo algo que nos recompusesse o íntimo e refizesse o ânimo. Era também pós-graduada em teologia. Sua ciência a respeito de Deus transcendia todo o conteúdo dos tantos livros existentes no mundo. O seu era o ensino que nos mostrava a gota a cair da folha verde na manhã orvalhada e reconhecer no cristal puro o rosto de Deus, que nos apontava a fúria do temporal e dizia: Deus vela, não se preocupem. Que nos alertava a não arrancar as flores das campinas, porque estávamos pisando no jardim de Deus. Um jardim que Ele nos cedera para nosso lazer, mas que devíamos preservar. Assim, ela era uma ecologista nata. Plantava flores e vegetais com o mesmo amor. Quando colhia as verduras para as nossas refeições, dizia: não vamos recolher tudo. Deixemos um pouco para os passarinhos. Eles alegram o nosso dia e merecem o seu salário. Também deixava uns morangos vermelhinhos bem à mostra, no canteiro exuberante, para que eles pudessem saboreá-los. Era sua forma de manifestar sua gratidão a Deus pelos seus cuidados, alimentando as suas criaturinhas. Minha mãe, além de tudo, foi motorista particular, não se cansando de ir e vir várias vezes, de casa para a escola, para a biblioteca, para o dentista, para o médico, para o teatro e de volta para casa. Também foi exímia cozinheira, arrumadeira, passadeira, babá. E tudo isso em tempo integral. Como ela conseguia, eu não sei. Somente sei que agora ela está na espiritualidade. E Deus, como recompensa por tantas profissões desempenhadas na Terra, lhe deu uma missão muito, muito especial. A de anjo guardião dos filhos que ficaram. na bendita escola terrena. São 9:22. Esse é o momento Gigavalho. Raquel, o que você poderia falar das profissões de minha mãe? Olha, conforme eu fui ouvindo, né, toda essa mensagem linda, linda, linda, que me calou profundamente o coração, foi me passando um filme. Eu fui reconhecendo não só minha mãe, mas todas as mulheres fortes que passaram pela minha vida. Minha avó, minhas tias, todas, que juntando todas elas, realmente retrataram tudo que essa mensagem foi dita, né? E de verdade eu espero um dia poder ser lembrada como as lembranças que eu tenho no meu coração das mulheres fortes que passaram pela minha vida. Eu fiquei assim emocionada. Põe essa música um pedacinho aí, nessa daqui, por favor. Hoje eu descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento. Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe. Mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vê palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. É mãe, por ti conjugo o verbo amar. Então, quem tem, por favor, dá uma ligadinha pra ela, vai lá dar um abraço, né? Se não puder dar um abraço pessoalmente, vai lá e dá uma ligada, né? Passa um WhatsApp, um Facebook, alguma coisa desse tipo, mas não esquece, não. Não é que seja hoje o único dia. Dia das Mães são todos os dias. Mas o ser humano condiciona certas datas pra comemorar, pra ficar mais marcado. Então, se você já não dá muita bola durante o ano todo, pelo menos hoje, né? Dá uma lembrada, porque a gente que não tem mais, só através do pensamento e da oração, não tem outro jeito. Mas, com certeza, elas estão pensando em nós também, lá onde elas estão. E ontem eu fui ao cemitério, está muito bonito o cemitério, com muitas flores. Uhum. E hoje acredito que vai aumentar muito mais. E quem foi que cantou essa música? Rick Renner. Vamos encerrando o nosso momento Gigavalho? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a nossa querida irmã lá do Centro Espírita Anjos Mael, lá do Satélite, com a Raquel Armelin. Raquel, nós começamos o programa hoje falando que a gente ia falar de Maria, quase que não falamos de Maria aqui agora, embora que todas as mães são Marias, assim, se nós formos fazer essa comparação, né? Mas, olha só, Existem certos antagonismos nos que as pessoas falam em relação ao relacionamento de Jesus e de Maria, né? Tem horas que dá a impressão que Jesus não dava muita bola para Maria. E a gente sabe que não é desse jeito. Porque quando Jesus fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a pessoa pega a frase e se esquece de ver todo o contexto das coisas que estão acontecendo. Jesus, em todos os momentos que a gente vê o relacionamento dele com a mãe, é sempre de amor, é sempre de proteção, é sempre de carinho. Até na última hora ele pediu para ela, para João protegê-la, né? Para ela tomar conta daquele filho ali para a vida dela e que ela fosse uma mãe de João. E a gente sabe que ela passou o resto da vida dela sob a proteção de João Evangelista. Mas por que as pessoas pensam às vezes que Jesus era meio frio assim nesse sentido? Existia o Jesus filho e existia o Jesus com a missão, o Cristo planetário, né? Com a missão de trabalhar com a evolução do nosso planeta. E eu penso que eles tinham assim, sabe, um combinado. Olha, mãe, eu sou teu filho de verdade, mas todos os momentos que você tiver que distinguir quando é o Cristo que está falando e quando é o seu filho, eu vou te chamar de mulher. Tanto é que todas as vezes que a gente vê assim, mulher, né? Eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, um dos momentos que ele chama, né, Maria de mulher, era para ela ter certeza que nesse momento quem estava falando era o Cristo, né, planetário. Mas, Raquel, só para entender, mas será que não era o próprio linguajar de todas as pessoas naquela época tratar qualquer mulher como fala? Falar sim, mulher. Hoje já pensou, vê daqui a 2000 anos, lá na frente, né? Aí, seu filho provavelmente já chamou você de velha, não sei quantas vezes, ou velha, ou coroa. Aí você vai lá e tá falando, nossa, olha o filho da Raquel, chamava ela de velha. Será que ele não gostava dela? Né? Então tem esse lado também. Tem, né? esse lado também, Jorge. Mas assim, olha, de todo momento, eu acho que para Maria foi muito difícil. Imagine, né, educar um filho como Jesus. Imagine, né, o conhecimento, o espírito de alta envergadura que essa mulher não foi para conduzir esse espírito aqui na Terra, né? Uma criança totalmente diferente de todas as outras crianças, dada a bagagem espiritual que veio, né? Então, imagine como que ela não teve que lidar com os conflitos de mulher, né? Com os conflitos humanos, mas mesmo assim a preparação psicológica que essa criatura não teve para cumprir essa missão com maestria, né? E penso sim que o amor de mãe e filho existiu muito forte, e é esse amor de mãe e de filho que a gente traz até hoje. É por isso que a gente tem, a gente aprende por exemplo, né? E acredito que a gente não amaria Maria como a gente ama, né? Não teria esse respeito tão grande por Maria como a gente tem, se Jesus de fato não demonstrasse esse respeito. Exatamente, né? Então, esse amor que ele tinha, ele demonstra em todas as outras passagens. E na realidade, às vezes as pessoas se apegam em uma passagem. Em uma passagem para achar, olha lá o jeito que Jesus considerava a mãe, né? E na realidade, ele cria lá, dizer que você tem que honrar pai e honrar mãe. O microfone não está funcionando? Eita, nós. Eu nem sei o que eu falei, mas não vou repetir. Agora eu fiquei com raiva. Né? Porque esse microfone tem hora que ele proseia, tem hora que não proseia. E não adianta mais dar desculpa, viu, Rodrigo? Ô, pessoal, nós estamos aqui provisoriamente, não adianta dar essa desculpa. Faz 2 meses que nós estamos provisoriamente, então esse restinho de ano, eu acho que pelo jeito que a gente está vendo a coisa aqui, ainda vai ficar provisoriamente. Então nem dou mais desculpa. Tem nada mais permanente do que uma solução provisória, né? É. Uhum. Era provisório na hora que começou, mas já pelo tempo, né? Não vou falar mais. Agora fiquei quieto. Esse é o grande problema do brasileiro, né? Uhum. Tudo é... Ontem estava vendo na televisão, aqui no Brasil tem 5 mil construções que já deveriam ter sido feitas pelo governo, até hoje não fez. É dinheiro nosso que está perdido no ralo, né? Mas aqui também não é diferente. Então deixa que eu falo, então. Fala lá. Deixa eu comentar as participações aqui do programa. A Claudinha, a Ivani, Lúcia Ferreira Toledo mandou bom dia a todos. Um beijo no coração de todas as mães. A Claudinha Ribeiro Patrícia manda bom dia a todos os vivencianos. Bom dia ao Rui, Jorge, Rodrigo, Raquel. Feliz dia das mães a todas as mães. Bom dia à minha mãezinha querida, que tanto amo, mesmo não estando conosco em matéria. Sei que está sempre por perto nos orientando e auxiliando. Sim, sei, amor e carinho sempre me envolver. Te amo e lhe agradeço pela mãe que és para mim. E meus irmãos, obrigada pelo amor, carinho e os ensinamentos que nos deu. Obrigada por tudo. Legal, né? Claudinha mandando um recado para a mãe dela aqui. A Maria Amélia mandou aqui também. Minha mãe já se encontra na espiritualidade. Envio a ela as minhas vibrações de amor e que ela receba o amparo da espiritualidade. Ah, deixa eu verificar aqui, a câmera tá certinho. O Silvio também mandou uma mensagem aqui, falou que a mensagem do Gigavale foi muito boa. Ah, a Carmen Silvio manda bom dia também. A Ana Paula Teodosio Carvalho, que a gente, inclusive, eu não posso falar, mas a gente tá fazendo, vai preparar um programa, né? Não pode falar ao vivo, é isso? Ah, Ana Paula, a gente precisa se reunir, né? Pra poder a gente... Elas estão querendo fazer um programa na rádio online, né? E vai ser muito legal. É, com certeza, né? Então, fazendo um grupinho aí pra poder se revezar, né? Com certeza. Então, a gente precisa se reunir. Nós ficamos de reunir essa semana, mas o Rodrigo viajou. Aí eu digo pra vocês, o Rodrigo perdeu o celular, ou roubaram o celular dele. Então, ele sem celular é metade só da pessoa. Não, mas já arrumei outro. Certo. Então você combina aí o dia que você outro, pode com a Ana Paula e com a Patrícia pra gente se reunir pra ver. Agora já tô com o WhatsApp pra dar, de novo. Pra dar ideias pra elas. Isso, ó, o programa só depende delas. Não fica preocupado. Nós não vamos... Como é que se diz assim? Às vezes a gente tá pedindo pra se reunir achando que a gente vai... Como é que se diz? Se a gente vai analisar pra ver se faz o programa. Não, pra nós vocês já vão fazer o programa. A gente só quer dar dicas pra ver como é que faz, fica mais legal, né? Não, então ela falou que lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus que fizeste do filho confiado a vossa guarda. Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Ela pôs aqui um trecho do Evangelho. Então a Clélia Globo também entrou aqui e mandou bom dia, vivencianos. Parabéns a todas as mães e pães do mundo. Abraço a todos. A Cléia lá de Uberaba, né? Uhum. Mandando um abraço. Também vamos mandar um abraço pra Yolanda, né? Que teve aqui em São José. Yolanda teve em São José e não falou nada com a gente. Tinha até ração pra cachorro lá pra ela na AME, que o Nil tinha arrecadado. E ela acabou voltando e a gente não levou. A Yolanda veio aqui em São José e tava cheio de doação pra ela levar pra AME. Livros lá pra ela levar, não sei. Mas aí veio que ela veio correndo. Dá um puxão de orelha nela lá. Vai ver que ela veio correndo. Que o Beto encontrou com ela e entregou pra gente que encontrou com a Yolanda, né? E nós não vimos ela. Pelo amor de Deus, Yolanda. Outra coisa, você tem que vir. Você tem que vir final de semana, se ela estiver nos ouvindo, você tem que vir final de semana e avisar pra gente pra vir fazer um programa, pra falar lá como que é. Sabe o que ela tem que falar? O que é uma pessoa de São José dos Campos e morar em Uberaba? O que é? O que significa? Né? E que mudança que tem? Trabalhar lá no Hospital do Fogo Selvagem, trabalhar lá com Bacelli no Pedro e Paulo, ela passar essas impressões. Como que era aqui, como é que ela se sentia e como é lá? Quais as diferenças? E até para falar, os cachorros de lá são mais bem tratados do que os cachorros daqui? Né? Tem tudo isso aí para ela falar para a gente. Tem mais cachorro de rua lá do que aqui? Então, ela tem um monte de coisa interessante para falar para a gente, hein, Yolanda? É, a gente marca uma entrevista com ela, né? Isso. A Elza entrou aqui também, mandou bom dia a todos os vivencianos, feliz dia das mães e a todas as mães, a Elza Yoshi. Né? É, lá do Paulo de Tarso. Lá do Paulo de Tarso. Marcos Sugaio Gamas, que deve estar vindo junto com a filha dele também, sempre assiste lá na TV, manda bom dia a todas as mães, as mamães vivencianas. Então, e quem entrou aqui também foi a Ieda, mandando bom dia a todos da Vivência, um beijo nessas em vocês que são mães. A Cléia disse que tá chamando ela agora aqui, ó. Isso mesmo, pode puxa a orelha dela e fala pra ela vir aqui no programa. Lembrando da Ieda, um grande abraço pra Ieda. Lembrando, Ieda, o livro tá pronto, né? O nosso novo livro tá pronto, vai entrar na revisão agora, a partir de amanhã. E tem a história do Helder lá, da chegada dele no plano espiritual, com o nome trocado, né? Para ninguém reconhecer, mas todo mundo vai saber que é ele. Mas, qual é o nome do livro? É, o nome do livro, Despertar Espiritual. É, só não podia contar ao vivo aqui também, né? E o... Não, ele não vai ter jeito, ele não vai ter jeito, né? Porque tá o sobrenome dele. Você não colocou para poder não ter especulação, não coloquei o nome dele. Ele não ia impedir que colocasse, porque gostar de aparecer igual ele gostava, você acha que ele não vai gostar pra caramba de estar lá no livro? Né? E precisa tomar cuidado de citar o nome das pessoas, porque daqui a pouco vem aí cobrar direitos autorais, exatamente. Mas como ele só tem a Ieda pra cobrar, não vai ser cobrado, não. Né? Aí por isso que a gente troca de nome também. Mas não foi por causa disso. No caso dele, não. Foi mais pra... E também não tem nada de anormal do que ele tá contando pra gente ali, né? São coisas muito legais que ele acha que a experiência dele vai servir bastante para outras pessoas também. Então, é que ele faz parte do livro agora, né? Do próximo livro. E como muitas outras pessoas aí também, o livro... O Dodô fez parte do... O Dodô fez parte do outro. Dessa vez, o Dodô não tá por aqui ultimamente, não. O Dodô tá fazendo outras coisas, né? Segundo o pessoal lá da casa da Marcela, as meninas lá, a Marcela, que sentiram falta dele nesse projeto que elas desenvolveram agora, porque ele tava fazendo outra coisa, em outro local. Até algumas coisas que elas fizeram no livro, elas falam, poxa vida, se o Dodô estivesse aqui seria muito mais fácil pra gente resolver, né? Quando vai lidar mesmo com o pessoal que tem problema de droga no plano espiritual, elas correm atrás dele para ajudar. Aí, falar nisso, a Casa do Caminho, sexta-feira, inaugurou o trabalho de apoio aos dependentes químicos. É das 15 para 7 às 8 horas da noite, toda sexta-feira. Começou dia 10, sexta-feira agora, tá? Então tá convidado todos aqueles que se interessarem pela dependência química, que tiver problemas familiares, para ir lá junto com a Marisete e com o Luiz Carlos Piagno. Nós falamos também do evento lá que acontecerá, né? O encontro lá na Casa do Caminho, no dia 19, o encontro da Aliança. Encontro de assistência espiritual das 14 às 18 horas, no próximo sábado. E nós, é sábado mesmo? Dia 19 é sábado ou domingo? Não, é sábado. Porque nós vamos, o Grupo Castelano também tem uma apresentação lá, no sábado. Dia 18 é sábado, então é dia 19, né? Não, mas é agora de... É agora de maio? É. É porque hoje é dia 15, né? Isso. Hoje é dia 15? É. Deve ter alguma coisa aí que não está batendo. Não, hoje é dia 12, Rui. É? Dia 12. Você é uma pessoa muito assim, para frente. Você é uma pessoa muito. Você é uma pessoa muito para frente, então você sempre está adiantado em relação a gente. É que eu tenho aqui também um convite do grupo de estudo ufológico lá do nosso amigo. A Raquel não ficou com. Ela não teve liberdade assim, suficiente para encarar você e falar, rapaz, presta atenção. Ela olhou para mim e só deu uma cutucada. Jorge, já data aí, ó. É 12. Então nós teremos aí um convite da reunião do Grupo de Estudo Ufológico, o Grupo Ufológico 19 de maio. A data será no dia 18 de 5, sábado, viu, Jorge? Das 15 às 18 horas, na Avenida Pedro Frige, 451, ali onde está situado o Gigavale, que é o nosso patrocinador. Um grande abraço para o Carlos, para a Silvia, para a Maria Eduarda e também para o Baere, né, que é lá de Jacareí. E quem será? Eles estarão justamente falando sobre a obra de Zecarias Silkin. Eu não sei quem que é, mas está aí o convite, né? Para eles deve ser conhecido, né? É. Só lembrando que o encontro será no dia 19, então é no domingo. Domingo. Né? Das 14 às 18 horas. E o Grupo Castelão vai fazer uma apresentação na Casa do Caminho no dia 18 à noite, às 19h30. Né? Então nós vamos lá. Se alguém quiser ir nos ouvir lá, o Grupo Castelão, estaremos na Casa Eu do Caminho. Eu estarei lá. Isso, Rui. Aí você faz favor, você sai mais cedo de casa para não achar a porta fechada, né? Que eu tô sabendo que você foi lá no encontro, a porta já estava fechada e você ficou com vergonha de bater, né? Não, aí faltou. É, o Osmar, que é lá da Maquin, estava ele que era o responsável. Falou, Rui, vai me desculpar, mas você chegou 5 minutos atrasado. Falei, tudo bem. Cheguei suado e voltei para casa suado, viu, Jorge? Porque eu fui a pé, né? É, aí tudo bem. Então você chega mais cedo lá. Mas dia de quando não é trabalho assim fechado, não fecha a porta, não. Geralmente quando é apresentação assim, o pessoal deixa a porta aberta. Mas chega na hora, né? Chegar na hora, né? A única coisa que é legal quando a gente chega atrasado é saber que é melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra, né? Aí é isso. É. Vamos lá? Bem. Vamos lá, vamos continuar com a Raquel. Raquel, fala um pouquinho da FDJ, que você é coordenadora. O que, que significa isso? Porque tem muita... Eu lembro até que uma vez uma pessoa questionou comigo se não era muito pretensão do pessoal da Aliança participar da FDJ, que é a Fraternidade do Discípulo de Jesus. Eu falei que não. Porque a Fraternidade de Jesus, que Jesus representa para nós? Simplicidade, humildade, amor, carinho, dedicação, respeito. E é isso que nós queremos, que as pessoas que terminem o curso de aprendiz do Evangelho seja assim. É exatamente isso, Rui. Nós temos a Escola de Aprendizes do Evangelho, que faz parte do programa das Casas Espíritas filiadas à Aliança Espírita Evangélica. E essa Escola de Aprendizes, ela tem caráter iniciático, onde se trabalha o autoconhecimento, a possibilidade de sermos pessoas melhores, muito mais do que homens de bens, sermos discípulos de Jesus. E ela se encerra com o ingresso no discipulado. E o que, que é esse ingresso no discipulado? O que, que é ser discípulos de Jesus? É a gente se comprometer com a gente mesmo e principalmente com Jesus a seguir os seus ensinamentos, a seguir os seus passos do jeito que a gente é, da maneira como a gente é. Porque isso não significa sermos melhores, isso não significa sermos pessoas privilegiadas, ao contrário, significa sermos pessoas que têm o compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus. Isso, e colocar em prática. E colocar em prática, exatamente, e seguir em prática, porque como diz Tiago, né, fé sem obras é morta, né? Então ser da fraternidade é colocar em prática tudo aquilo que o mestre nos ensinou. Isso é fazer parte da fraternidade. E quando vai ser essa solenidade? É esse ano, no dia 26 de maio. Domingo. Domingo. Às 16 horas, na Fraternidade Irmão Rodolfo. O primeiro momento, ele é fechado àqueles que já são ingressados na fraternidade, e o segundo momento é aberto ao público. Então, estão todos convidados a conhecer esse momento de sentimento único. É interessante que eu participei sempre das primeiras passagens. A pessoa vai lá falar dela. É por isso que é reservado aquele horário inicial, para que a pessoa fale dela, não falar dos outros, o que sentiu, não, falar dela, qual foi a transformação que ocorreu com as pessoas. No processo iniciático dela durante a Escola de Aprendizes, o que ela melhorou, o que ela conseguiu encontrar dentro dela e o que ela conseguiu transformar. Porque a gente fala que a gente não vai se tornar uma criatura perfeita, mas a gente tem que estar no processo para caminhar à perfeição. Então, o processo é muito importante, o processo de caminhada. E dentro, é para isso que a gente se reúne, para que a gente veja e reflita em que momento do processo que a gente está de autoconhecimento, de seguir os caminhos de Jesus. E me diga uma coisa, Raquel, eu participei de várias passagens, e tinha cada relato que a gente ficava surpreso das pessoas ter a coragem de relatar o que ocorreu com ela, né? Inclusive, tem uma moça que falava, meu pai várias vezes tentou abusar de mim. Eu tinha um ódio do meu pai, mas a hora que eu terminei a escola de aprendiz, eu perdoei meu pai e achei que ele errava. Mas é porque era um espírito muito ignorante, né? E teve outros. Quantos relatos Sim. nós tivemos ali que foi muito... Que me marcou muito, né? Com esses relatos. E tem outros relatos. Tem. Teve uma vez uma... A gente está falando de mãe, você comentando isso, eu me lembrei. É uma mãe que disse que ela não conseguia sentir esse amor que todo mundo dizia que tinha pelo filho. E ela se culpava muito por isso, porque ela não conseguia amar o seu filho. Então, para uma mãe admitir isso é uma coisa muito difícil. Mas ninguém sabe o aprendizado que esses dois espíritos têm que cumprir. E foi durante a escola que ela conseguiu entender de verdade que esse amor era possível e ele tinha que ser construído. E ela iniciou uma construção de um amor sólido e o relacionamento deles havia melhorado muito, muito. Principalmente quando ela admitiu que ela não sentia o amor tão grande assim e que ela tinha que construir esse amor. É, teve um relato de duas pessoas que eram cunhadas, as duas. Haviam brigado há 5 anos atrás, não se conversavam. E quando nós tivemos esse evento, que foi no Jeff, inclusive, quando ela chegou lá, ela viu a cunhada dela também. Ela veio para mim e falou, "Seu Rui, e agora? Faz 5 anos que eu não converso com a minha cunhada. Eu estou querendo ir lá pegar o microfone para fazer um relato. Será que ela vai me perdoar?" Eu falei, "Se ela não te perdoar, é sinal que essa escola não valeu nada." E ela foi lá, fez o relato, mas foi tão emocionante ver as duas se abraçarem, se beijarem, pedirem perdão uma para a outra. Então foi uma coisa emocionante que eu nunca esqueço também, né? De ela chegar e dizer, "Rui, como é que eu faço?" Eu falei, "Vai lá e fala o que você tem que falar. Se ela não te perdoar e você não voltar com a amizade, é sinal que ela não aprendeu nada, né?" Isso, então, e outra coisa. E isso aí é um perdão fora de série, né? Porque, deu certo aí? Isso é um perdão fora de série, porque cunhado é uma coisa chata pra caramba, não é não? Você que tá falando isso. Eu dou valor pra escola de aprendiz do evangelho. Conseguiu perdoar o cunhado. Foi muito legal. Eu acho muito legal também a passagem. É uma das coisas muito interessantes. Eu só não entendo também assim, por que que algumas pessoas fazem a escola inteirinha do curso de aprendiz quando chega na hora de falar, agora tem a passagem para discípulo, que seria uma espécie de uma formatura e você afirmar esse compromisso que você tem com Jesus. Nós temos compromisso com Jesus o tempo todo. Exatamente. E o que que custa você ir lá e chegar e falar? Parece assim que a pessoa tem medo assim, não, enquanto eu estou do lado de cá, eu não estou prometendo nada para Jesus. Se eu for para uma solenidade dessa, eu vou ter que fazer as coisas. Mas peraí, não dá para entender certas coisas, entendeu? Porque, poxa vida, se você já aprendeu, se você consegue de alguma maneira... você está apontando o relógio porque tem que terminar mais cedo hoje? Tem que terminar não, mais cedo. Porque o Paulinho ele não queria que eu falasse, mas eu vou falar aqui que ele falou que quer sair porque ele tem almoço dia das mães. E é 10 horas da manhã o almoço dele? Ele tá cobrando aqui, ó. Dá um toque pro Jorge, mas não fala ao vivo não, tá? Tá vendo? É. Tá vendo como é que fica? Isso. Pô, mas... gente tá aqui falando, eles estão lá com uma mão... Já tem a diretora falando, que fica lá botando a mão no relógio. Diretora, quando vocês tiverem que reclamar alguma coisa do programa Vivência Espírita, reclama pra Graça. Pra Graça. Que ela que fica lá regulando, falando, batendo a mão no relógio, dizendo... Tá parecendo aqueles lugares que a gente vai dar aula de escola de aprendizes, quando a gente vai chegando na hora, o dirigente fica lá atrás, botando a mão no relógio pra mostrar pra gente que o tempo tá acabando. Depois ele vem pra frente. É. Mas eu pensei que era até as 10 da noite, não é? Eu tenho tanta coisa pra falar aqui, ainda nem comecei. Não, o pessoal reclama que então a gente não deixa o entrevistado falar também. Então a FDJ é isso daí, né? Resumindo, é justamente o despertamento para a pessoa, para um comprometimento de fazer dela, aquilo que Jesus nos ensinou. Exatamente, é um compromisso dela consigo mesmo e com Jesus, de cumprir os ensinamentos de Jesus. E tem muita gente que pensa assim, mas imagina ser discípulo de Jesus. Eu não estou pronto para isso, né? Discípulo de Jesus. Ao contrário. E quem eram os discípulos de Jesus? Quem eram os discípulos de Jesus? Eram criaturas perfeitas? Claro que não eram criaturas perfeitas. Depois sim cumpriram com o compromisso de levar os ensinamentos de Jesus com muita paixão, com muito amor. Mas eram pessoas como a gente. Jesus, você considera Jesus como o seu mestre, né? Automaticamente você é um discípulo. Exatamente. Né? Então é um reconhecimento dele como teu mestre. Então não falta, assim, Raquel, talvez das direções de vocês, no caso, deixar mais claro para as pessoas que ser discípulo de Jesus não é cargo, É responsabilidade? Olha, Jorge, a gente faz isso durante a escola toda, a gente faz isso, a gente procura trabalhar durante a escola toda, deixando isso muito claro, que não é um cargo, é um compromisso. Mas a cada um cai a mensagem como pode e como deve. Então, mas Raquel, depois a pessoa fazer uma escola de 3 anos, mais curso de médio, mais a escola de curso básico, eu vou dizer uma coisa para você, ele deveria sair por aí e pregar as coisas bonitas que ele aprendeu, porque o que o nosso povo precisa de palavras amoráveis e palavras de incentivo, precisa de coisas boas, e a escola traz todo esse conhecimento para ele. E eu diria mais, sabe, Rui, até mais do que pregar, é viver, sim, né? Colocar, ser exemplo, né? Porque a nossa sociedade hoje, ela só está como está porque nós fazemos parte dela. Quanto mais discípulos nós tivermos comprometidos com a honestidade, comprometidos com realmente o amor ao próximo, com certeza a nossa sociedade vai ser melhor. Olha só, vamos aqui agora para os nossos sorteados. Vamos lá, Paulinho. Atenção, os ganhadores aqui do CD do Momento Espírita, quem ganhou foi o Pierro. É Pierro mesmo o nome dele? Pierro Maia, lá do Paulo. Ele colocou dois R aqui, né? Será que é o Pierro mesmo? É o Pierro ou o Pierro? É o Pierro. Com dois R mesmo? Acabou de chegar da Bolívia, viu? Ele disse que é uma das coisas que nós precisamos conhecer, é essa América Latina tão bonita, viu? É longe, se fosse aqui no Ceará eu ia, mas lá é muito longe, né? O Pierro ganhou o CD, né? É só comparecer lá no, então, na livraria Casa do Caminho, tá, Pierro? E pegar seu CD a partir de amanhã às 13 horas. E quem ganhou o CD especial do Dia das Mães foi a Ernesta. Ernesta, ela ligou, né? Ela participou por telefone. Então, Ernesta, você também, parabéns. É um CD especial do Dia das Mães. Você chega lá e fala pro Mário Vinhas que você ganhou o CD do Dia das Mães. E você pode comparecer amanhã lá na Livraria Casa do Caminho. Só para lembrar que a Livraria Casa do Caminho fica na Rua Helena Mascarenhas, 115. É bem atrás da Livraria Casa do Caminho mesmo. Dobrou a ruazinha assim, é atrás da livraria, não, da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho. Rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista. Você ganhou o CD do Dia das Mães e o Pierre ganhou o CD do Momento Espírita. Vamos para os nossos aniversariantes também. Os nossos aniversariantes, a música de aniversário. Vamos lá. Quem está fazendo aniversário? Dia 14. Quem vai fazer aniversário dia 14 é a Neide Cristina, Neide do Grupo Castelã. Nossa amiga Neide faz aniversário. Dia 15. Dia 15 é aniversário da Coal, Rui. Coal, Casa de Oração, Amor e Luz. Está fazendo aniversário dia 15 de maio. Dia 18, quem faz. Dia 16, Andréia Monteiro, do Paulo de Tarso. Dia 18, quem faz aniversário é o Mário Vinhas. E dia 18 eu faço 51 anos de casado com a minha querida Regina. Nossa, coitada da Regina. Né? Uma boa ideia. Coitada 51. Ainda bem que ela não escuta a gente aqui. Ela tá na 51 missa anos de casado. Mário Vinhas faz dia 18 também, aniversário. Olha, legal, então nós vamos cantar ali dia 18, é aniversário de Mário Vinhas. Opa. Já vamos preparado para cantar o Parabéns Espírita para ele também lá no dia 18, no próximo sábado, que o Grupo Castelão vai fazer a apresentação. Sempre, né? Isso aí a gente sempre canta também. Dia 19, a Fernanda Rodrigues, do Paulo de Tarso. Dia 20, a Derek Rocha, do Paulo de Tarso também. Faz aniversário. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em todos os seus corações, tudo de bom para vocês. Rui, hoje eu vou fazer a prece de encerramento, então você faz as despedidas aí junto com a... Não, Raquel, ela tem um... Eu só gostaria de ler uma mensagenzinha aqui. Claro, Raquel, por favor. Então você faz o encerramento. Eu faço o encerramento. Então, então nós temos que agradecer aí ao Silvio, à Graça, ao Beto, ao Paulinho que está na técnica, que precisa ir embora logo, porque precisa almoçar com a mãe, né? E vamos então passando a nossa palavra para o Rodrigo. Agradecendo aqui a todos os ouvintes que entraram, participaram aqui conosco, deixaram o recado. Principalmente também para as mães, deixar um abraço também para as minhas mães e avós, que são mães duas vezes, e para a Camila, minha esposa, que é uma mãe espetacular, maravilhosa, que está sendo uma mãe guerreira aí do Francisco. E quem entrou aqui também foi o Bruno de Osasco, Elaine Ramos, a Beatriz de Paula Porto entrou aqui e deixou o recado, Juliana de Oliveira, elas entraram aqui e deixaram o recado, infelizmente a gente não vai conseguir ler as mensagens dela, mas está aqui no YouTube, e a Cláudia Campos e o André Carvalho também entraram aqui, deixaram recado no WhatsApp do Vivência. Eu queria agradecer também, a parabenizar a Andréia lá do Rio de Janeiro, que está com a iniciativa do PUL Brasil, a Rádio Espaço Espírita, que está retransmitindo a gente, e todas as demais rádios que estão reprisando o programa Vivência Espírita para todo o Brasil. Então a gente agradece também especialmente a todas elas. E até o próximo domingo às 8 horas da manhã. Raquel? Antes de... Então fica para você, Raquel, as despedidas e também a mensagem que você quer passar para as nossas mulheres, as nossas mães, né? Pode falar. Agradeço por estar aqui com vocês hoje. Gente, eu me sinto em casa aqui, a gente não combina nada e tudo sai deliciosamente gostoso mesmo aqui. Muito obrigada pelo carinho como vocês recebem a gente. Eu estou com a mão gelada ainda aqui, mas vocês me fazem me sentir em casa. Muito obrigada. A todos, Maria atende. Mas seu carinho se debruça com mais doçura sobre as mães aflitas. O amor materno é, por ora, a coluna mestre de sustentação do sentimento na terra. Portanto, mulheres da terra, quando o peso for demasiadamente forte nos seus ombros, recorram às mães das mães, e ela aliviará o seu fardo. Mulheres da terra, quando a amargura transborda o seu coração, procurem Maria, que ela fará com que o mal se decante e poderão continuar a sustentar o mundo com seus doces sentimentos. Mulheres, todas nós, desencarnadas e encarnadas em serviço da terra, possamos repetir diante de Deus a cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Anália Franco. E vamos pedindo para o nosso querido amigo Jorge Reis para fazer o encerramento da nossa manhã de hoje, em homenagem às nossas mães queridas. A minha já está no mundo espiritual, mas agradeço a ela todos os seus ensinamentos. Mais uma vez, a gente agradece a todas as mães por estarem... O microfone está ruim de novo? Para que o som aqui dentro está saindo bom. O som está saindo bom aqui. O problema acho que é aí com vocês, né? Aqui tá tudo certo, a Raquel tá aqui dando sustentação, né? Então a gente agradece mais uma vez por mais esse programa, por mais atenção que vocês dão a todos nós. Desculpe as brincadeiras, né? Mas isso aqui é tudo natural que acontece entre nós. Mas queremos terminar também desejando para as mães o nosso muito obrigado a você, mãe, que ao dar a bênção da vida, entregou a sua, que ao lutar por seus filhos, esqueceu-se de si mesma, que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios, que ao vibrar com suas vitórias, esqueceu seu próprio mérito, que ao receber injustiças, respondeu com seu amor, e que ao relembrar o passado, só tem um pedido: Deus proteja meus filhos por toda a vida. Mãe querida ou mães queridas, recebam essa homenagem por ser a bênção divina presente em nossas vidas. Que a paz e a harmonia do bem esteja com vocês hoje